Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, até o final desse capítulo, capítulo 1. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4. Nós vamos acompanhar a leitura, tá bom? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, Jeremias. E antes que saísses da madre, eu te consagrei, eu pus santidade, eu te separei, eu te consagrei e te constituí. Isso aqui é um termo jurídico. Eu estabeleci isso, eu bati o martelo, eu te constituí profeta às nações. Versículo 6. Então lhe disse eu, Jeremias: ah, Senhor Deus, que é isso? Eis que eu não sei falar não, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, Jeremias, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois ele estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho na tua boca as minhas palavras, Jeremias. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Você pode ler comigo o versículo 10 de novo, vamos lá? Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Eu respondi: ah, eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Aí eu respondi: eu vejo uma panela lá no fogo, cuja boca se inclina para o norte, ou se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, falsos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, filho Jeremias, cinge os teus lombos, dispõe-te, dize-lhes, diz ao povo que está perdido, tudo quanto eu te mandar, diz isso. Não te espantes diante deles, não fica com medo, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Versículo 19, por favor, leia comigo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Por favor, Senhor, nessa coisa miúda e pequena que somos nós, incapazes de alcançar a tua grandeza, vem nos visitar, Senhor. Nessa mediocridade que temos, vem nos alargar, Senhor. vem mostrar novas dimensões à nossa alma. Toca fogo em nós, esquenta o nosso coração, não nos deixa pervertidos, Senhor, perdidos, sem endereço para a nossa alma. Livra-nos do mal. Ó Senhor, Tu podes muito bem abrir o entendimento e o coração do Teu povo. Tu podes muito bem, se quiseres, usar a mim como Teu servo. O Senhor usou até uma mula, então o Senhor pode me usar. Tem misericórdia de todos nós, livra-nos do tropeço. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, a gente pode perder muito facilmente a visão do trono de Deus. Lembro-me quando fui chamado pelo Senhor, que o que me encantou no chamado para o Senhor foi o fato de o Senhor estar falando comigo. Lembro-me muito bem de eu pegando um ônibus, indo para o CPOR. Eu tinha feito o curso de preparação para oficial da reserva do Exército Brasileiro. Eu já tinha sido condecorado como tenente. Eu estava indo para o quartel onde eu já estava servindo. E naquele dia eu precisava dar uma satisfação, um pronto, a respeito da minha continuidade no Exército. Naquele dia, enquanto eu estava indo de ônibus, eu recebi uma visitação do Senhor. Eu estava sozinho no ônibus, tinha o cobrador lá atrás, naquela época, a gente entrava por trás, saía pela frente, tinha um cobrador lá e tinha um motorista na frente. Eu me sentei bem no meio do ônibus, eu fiquei ali e de repente veio uma visitação do Senhor daquelas muito especial. E a pergunta que veio para mim foi: o que é que você está fazendo da sua vida? Eu lhe chamei para outra coisa. Eu não lhe chamei para ganhar dinheiro. Eu não lhe chamei para ser oficial do Exército Brasileiro. Eu lhe chamei para ser meu oficial. E naquele momento eu chorava. Havia uma abundância da presença de Deus, um significado tão grande. Eu chorava tanto, de uma maneira tão grande, que o cobrador teve pena de mim. Saiu lá do lugar dele, sentou-se ao meu lado e falou assim: está com algum problema? Tem alguma má notícia? Eu posso ajudar? Eu falei: eu estou sendo visitado pelo Senhor. Sabe o que ele disse para mim? Não sei se era crente, se não era. Ele falou: é bom obedecer. E depois ele voltou para o lugar dele e me deixou ali dormindo. Chorando. Foi isso que me moveu. Mas quando a gente começa a levar pancada no ministério, quando a gente começa a ver os homens no ministério, na vida, a gente vai perdendo a força. Lembro-me bem quando eu estava lá na igreja da Madalena, quando eu era pastor auxiliar, fui pastor auxiliar do pastor Lutero lá. E lembro-me bem que toda vez que eu pregava, eu recebia muitas críticas, mas muitas. Na porta, nos corredores, e a meu ver, naquela época, pelo menos com os olhos que eu conseguia ver, eram ácidas, eram destruidoras. E eu perdi a graça de pregar, pelo menos de pregar no púlpito da igreja. Lembro-me de ter chegado para o pastor Lutero e dito assim: pastor, não me põe mais na escala para pregar. Eu não quero mais não. Eu já tenho discipulado para eu pregar, tenho as temporadas de acampamento para eu pregar. Já está bom, eu não quero não pregar no púlpito mais. E ele falou: por quê? Porque você acha que Deus não lhe usa? Eu falei: não, é porque eu tenho sofrido muito à medida que eu prego. E então ele me deu um conselho que eu já perguntei a ele se ele lembra. Ele disse: não, eu não lembro de ter lhe dito isso, mas eu me lembro bem. Eu me lembro até o local onde ele falou isso comigo, meus olhos se encheram de lágrimas e meu coração ferveu de novo. Ele me disse assim: Savinho, como ele me chamava, quando você subir ao púlpito, você olha para o meio da igreja, e lá no meio da igreja você vai precisar ver o trono de Deus. E quando você olhar e ver Deus sentado no trono, assistindo o seu serviço, percebendo o seu coração, ele, você vai ver, ele já está satisfeito. É para ele que você prega. É no nome dele que você prega. E é para a glória dele que você prega. Então, não pare de pregar. Aquilo me puxou de volta lá para o ônibus, para a presença avassaladora de um Deus real, de um Deus grande o suficiente para eu me dobrar, grande o suficiente para eu me entregar, grande o suficiente para passar pelo cadinho, pela prensa, pela dor, pelo sofrimento, para me dispor de novo. Eu disse, eu vou pregar. E preguei. E continuei pregando. Como é que está a sua vida ministerial? Sua vocação? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa daqui da igreja. É uma pessoa que inclusive serve na igreja, tem ministério na igreja. Estávamos conversando sobre a vida, um processo de aconselhamento. E a pessoa chegou para mim e falou assim, eu preciso servir melhor ao Senhor na igreja. Preciso cuidar melhor das coisas de Deus. Essa foi a frase que eu ouvi. E aí, eu perguntei para a pessoa assim, quais são as coisas de Deus na sua vida? É a mesma pergunta que eu faço para você. Quais são as coisas de Deus na sua vida? A resposta que eu ouvi daquele senhor foi, ah, é o meu ministério na igreja. Aí eu perguntei para ele, e a sua família também é coisa de Deus ou é sua? Depois eu perguntei, e o seu trabalho na empresa onde você está alocado, é coisa de Deus ou é seu? Irmãos, Deus chamou você, se você é crente, se você é de fato crente, se um dia você foi salvo por aquela cruz, se o túmulo ficou vazio por você e você foi ressuscitado com Cristo, Deus chamou você. Não tem jeito, não há um crente sequer que esteja sobre a terra que não tenha sido convocado pelo Senhor dos Exércitos para fazer parte do seu batalhão. Nenhum ficou pelo caminho. Mas como é que você enxerga, como é que você dimensiona esse chamado? Quando eu comecei a ser pastor nas igrejas, trabalhando aí nos ministérios, eu comecei a descobrir, isso com muita tristeza, comecei a perceber que o povo de Deus tem uma tendência muito grande a tratar as coisas de Deus mais ou menos assim, igreja e minhas coisas. Essa mentalidade da cultura católica que permeia o nosso coração, o sagrado e o profano. Ou seja, tem coisa que é de Deus, mas tem coisa que é dos homens. E eu vou dizer para você, conquanto existam coisas dos homens e coisas de Deus, se você foi chamado por Deus para viver na presença de Deus, se você foi salvo por Cristo Jesus e foi consagrado por Ele, então preciso dizer que todas as coisas que você toca, todas as coisas que você vive, todas as coisas que lhe foram confiadas pelo Senhor, foram entregues nas suas mãos, elas são de Deus. Não há um milímetro sequer da sua existência que não seja de Deus. E se houver, é idolatria. Se houver um milímetro da sua existência que não é de Deus, é idolatria, é pecado. Precisa ser convertido. Você diz, olha, Deus é o meu Deus, lá na igreja, lá no ministério. Mas aqui, na minha casa, quem manda sou eu. Queria dizer que a sua casa é o lugar da habitação do diabo. Porque quem tem que mandar lá é Deus. Você disser, não, olha, tudo bem, mas o mercado brasileiro, as empresas, a maneira como funciona o governo brasileiro, ali quem manda, não, ali quem manda é o mercado, ali quem manda é a lei do mercado, quem manda é o mundo. Se eu não fizer conforme o traquejo desse século, rapaz, eu vou fechar, eu vou falir. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Você está trabalhando, você está fazendo um negócio para o diabo. Simples assim. Você vai dizer, pastor, esse pastor é extremo demais. Espera aí. Todas as coisas nas quais Deus lhe plantou, Deus lhe colocou, todas elas foram definidas por Deus a partir da sua existência como lugar santo. Todas elas precisam do reino, do governo, do domínio de Deus sobre elas. E a maneira de Deus dominar sobre elas vai ser a partir da sua excelência. Vai ser a partir da sua vida. Jeremias, ele foi chamado pelo Senhor. Veja as frases que são usadas no primeiro ato dessa cena da convocação. Deus diz assim: Jeremias, eu te conheço bem, viu? Eu te conheci ainda, você nem existia. Eu já te conhecia por completo. Eu gosto disso porque Deus parece ter planejado milímetros a nosso respeito. Não só sobre o nosso corpo, mas também sobre a nossa cabeça. Sobre a capacidade que a gente tem de empreender, de fazer, de trabalhar. Eu te conheci. Eu sei limites que você tem, sabe, fubá. Eu sei. Eu sei que você tem problemas graves. Eu sei os limites que você chega. Mas eu também sei o seu potencial. Você nem sabe, mas eu sei o potencial que você tem. Eu posso extrair de você muito mais do que o que você imagina que é capaz. Eu te conheci. Não pensa que Deus está dizendo assim: ah, você é um menino bom, então por isso eu estou lhe chamando, Jeremias. Olha, se fosse assim, Deus não teria me chamado, porque definitivamente eu não sou um menino bom. Eu sou santo, mas por natureza eu sou pecador miserável. Então, não foi isso que Deus estava dizendo para Jeremias. Deus estava dizendo assim: eu sei muito bem quem você é, Jeremias. Fui eu que te formei. Aí depois ele diz: eu te consagrei. Presta atenção, porque isso é essencial. Deus sabe os nossos limites e Deus sabe o potencial que Ele injetou em nós para desenvolvermos, para fazermos muito mais. Mas a segunda coisa que Ele diz é que isso que você é, essa estrutura de limites e de potenciais, essa estrutura foi consagrada. Não foi consagrada por homens. Não foi consagrado no momento em que você decidiu. Foi Deus quem consagrou. Sabe, quando a gente é pastor, a gente passa por uma série de testes antes de ser ordenado pastor. A gente precisa ser observado pela igreja primeiro. Depois a gente precisa ser sabatinado por um conselho. Depois de sabatinado por um conselho, a gente vai ser sabatinado por um presbitério. E o presbitério então confia a nós a ida para o seminário. No seminário você passa de 4 a 5 anos estudando lá e sendo provado. E depois desses 4 ou 5 anos dentro de um seminário, você volta para o presbitério para ser sabatinado. E a pergunta que é feita no horário, no momento da ordenação, é feita à igreja. Você confia que esse indivíduo aqui é um homem de Deus? E então se a igreja diz sim, aqueles que são líderes na igreja vão lá e impõem as mãos sobre aquele indivíduo e aquela pessoa é ordenada. Paulo diz para Timóteo: olha, você não pode perder o fogo daquela imposição de mãos que aconteceu em você. Pessoas como eu, que foram chamadas por Deus para serem líderes na igreja, precisam desse tipo de fornalha, precisam desse tipo de prova para serem líderes públicos. Mas se eu me confiar naquela ordenação como sendo o fator que me consagrou, ou se eu confiar naqueles momentos que eu estava no culto e Deus aqueceu meu coração e disse, eu disse para Deus: Senhor, me usa, faça o que quiser. Se eu confiar na consagração dos homens, eu estou perdido. Os homens não conseguem consagrar ninguém a mais do que o que eles já são consagrados. Isso quer dizer o seguinte: que há um limite até onde a igreja, até onde as pessoas podem fazer por nós. quem consagra, quem separa para o serviço, quem prepara e põe um novo coração na vida, na mente, na existência de um ser humano é Deus. Por isso, na hora que Cristo Jesus trocou o seu coração de pedra e pôs um novo coração, um coração segundo Deus, você foi consagrado. Foi consagrado ao ministério. A palavra ministério significa serviço. Repita comigo, por favor. Ser. De novo, vamos lá? Serviço. É isso que é ministério. Lavar louça em casa é serviço? Alô? É? Lavar louça em casa? Já pensou lavar a louça para servir a Deus? Ó Deus, toda a glória seja dada ao teu nome, Senhor. Ixi, que porcaria. Lembra? Já falei aqui, lembro-me bem na minha adolescência, naquelas iras, a gente tinha lá que fazer o serviço dentro de casa. E quando chegava no sábado, que tinha aquela quantidade imensa de louça, de coisa para lavar, que eu ia para a pia lavar. Ah, irmão, pense numa consagração que era aquele negócio. Eu falava mal de tudo, eu criticava, eu falava e abusado, eu acho que estava estourando pelos poros a minha maldade. Um dia, naquela... Mamãe chegou, foi pegar uma água, chegou assim do meu lado, falou assim para mim: que é isso? Aí ela falou assim: olha, quem resmunga, ora pro diabo. É uma péssima companhia para lavar a louça. Eu falei: é mesmo. Rapaz, precisa de conversão no nosso serviço. Dos mais simples. Dos mais simples aos mais complexos. Você pensa que quando você tem que escrever aquele texto, do qual, daquela carta, daquele parecer, depende um recurso violento que vai chegar no seu bolso, ou depende da liberdade de alguém, ou depende da saúde de alguém, enquanto você está servindo de alguma maneira com documentos, com coisas que você diz: eu precisei estudar a vida toda para fazer esse parecer. Você pensa que esse momento bem complexo não é serviço ao Senhor? Se for serviço ao seu bolso, foi mamão, irmão. Foi mamon, a sua vida foi para mamon. Mas se é para serviço ao Senhor, você está dizendo a Ele: Deus, a Ti a glória. O Senhor me deu excelência, me deu competência. Eu estudei, eu fiz o doutorado, eu fiz os cursos, eu me preparei, eu tive as oportunidades, e aqui eu estou podendo livrar da morte alguém com meu parecer médico. Agora eu estou podendo aqui livrar alguém da cadeia com a minha competência jurídica. Agora eu estou podendo ajudar alguém a crescer com minha excelência acadêmica. Irmão, você pensa que o que você tem é para esse mundo, é? O que você tem é para Deus fazer sal e luz nesse mundo. Não é para você usufruir, é para Deus usufruir. Eu te consagrei. Você acha sinceramente que esse mundo não precisa de Cristo? E quando você fala mundo, você pensa em quê? Apenas num sistema organizado que precisa ser destruído? Você pensa apenas na corrupção? Porque quando a gente fala de corrupção, a gente precisa lembrar que existem corruptos. E que corrupção não acaba enquanto no coração do corrupto não houver uma mudança. Por isso todo o sistema maligno cai por terra na conversão de indivíduos, de pessoas com as quais você convive. E eu e você somos chamados por Deus, somos postos por Deus nessa terra, em lugares, em endereços, em conveniências, em convenções, em histórias. Somos postos por Deus nessa terra para salgar, para abençoar. Não para se vangloriar, não para se satisfazer, mas para fazer essa terra um lugar da presença de Deus. Quando oramos: venha, Senhor, o teu reino, Venha, Senhor, o teu reino. Domina sobre mim. Domina sobre a minha história. Quando oramos assim, nós estamos pedindo missão. Nós estamos pedindo a excelência de Deus, que transforma a nossa excelência em caneta na mão dEle, que transforma a nossa cultura, que transforma as nossas potencialidades em ações divinas na terra, não em vanglória. Muita gente pensa, o maior patrimônio que eu tenho é a minha reputação, é ter os títulos que eu tenho, é ter a glória que eu tenho, é ter o reconhecimento que eu tenho de tudo que eu fui, é o meu currículo, a minha história, é isso o meu maior patrimônio. E alguns pensam, é isso que Deus mais quer para usar. E é claro que Deus usa isso, é claro que Deus usa. Mas eu posso dizer para você que esse não é o principal instrumento, nem sequer o alvo da ação de Deus na terra. Deus escolheu as coisas que não são, aquelas que estão prejudicadas, aquelas que estão quebradas. Deus escolheu as coisas nécias, pobres, secas, pequenas, para resumir, para destruir, para perder o significado daqueles que se acham cheios, bons, capazes. Eu te consagrei, Jeremias. Fui eu. Não foi ninguém não, Jeremias, fui eu. Depois ele diz, e te constituí profeta às nações. Essa palavra profeta, ela gera crise. Primeiro no indivíduo que ouve, e depois naqueles que convivem com ele. Porque a palavra profeta, ela traz em si mesmo a condição de encarnação da mensagem. Em outras palavras, só é profeta aquele que vive o que fala. Nesse sentido de profeta ser a coerência entre o que se diz e o que se vive, existem muitos profetas que não conhecem a Deus. Eles pagam um preço de serem coerentes com o que eles creem. Existe mesmo. Na nossa sociedade, no mundo que a gente vive, existem pessoas que estão, por causa daquilo que creem, daquilo que discursam, estão pagando um preço existencial para viverem coerentemente com aquilo que eles dizem crer, que eles afirmam. Esses são os profetas. No entanto, um falso profeta é justamente aquele que tem um discurso, mas não tem a prática. Esse é o falso profeta. É aquele que diz, ouço o que eu lhe escuto, mas não vejo o que eu faço. Ouço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quem assim vive é falso profeta. Não é profeta de verdade. E Deus está dizendo assim, olha, eu baixei uma sentença na sua vida, Jeremias. Você vai viver o que você prega. Você vai viver o que você prega. Agora, sabe o que é impressionante? É que o povo de Deus, por mais que existam hipócritas que não são o povo de Deus, mas são enxertados como um joio no meio do trigo, o povo de Deus foi constituído por Deus para viver o que prega e para pregar o que vive. Ou seja, nós não fomos enviados ao mundo apenas para sermos pessoas que falam. Nós somos enviados para o mundo para sermos testemunhas, martireus, ou seja, nós somos condicionados por Deus a estarmos na vida como sendo um sinal visível de Deus na terra. Quem se encontrar conosco, mais dia menos dia, vai estar sendo confrontado pela nossa existência. Lembro-me bem de uma palavra do pastor Sérgio, aqui mesmo no púlpito, falando da época que ele foi estudar no Palavra da Vida para ser pastor. Tiraram uma brincadeira lá, não lembro qual era a brincadeira, tiraram uma brincadeira meio feia, e ele disse, eu não vou praticar isso não, não vou fazer esse negócio não. E então a turma dele, eram todos seminaristas, a turma dele chegou para ele e falou assim: e você só quer ser o santinho? E a resposta dele foi: é isso mesmo, eu quero ser santo, você não quer não? Isso é o profeta. O profeta é aquele que vive o que fala. Vive o que fala. E quando vive o que fala, gera um contraste. Gera uma perturbação naquele que não vive o que fala. Eu te constituí profeta. Agora, Jeremias, você está nessa condição. Aí Jeremias dá uma amarelada. É o segundo ato. Segunda experiência que é essa. Jeremias dá uma maior amarelada. E eu vou dizer, é a melhor coisa a se fazer diante do chamado. Jeremias diz: eu não passo de uma criança, faz isso não, Deus. Eu estou vendo que o negócio é para torar, eu não vou não. Faz isso não, Deus. Ontem na reunião do conselho, todo primeiro sábado do mês a gente tem a reunião do conselho, a gente analisa os assuntos pendentes, tenta resolver o que for. E ontem a gente começou a reunião do conselho, trazendo a meditação e depois um compartilhar de todos os que estavam lá presentes. E foi mais ou menos assim: você já teve vontade de desistir do seu chamado? Foi impressionante. Gente muito experiente. Gente muito experiente. 50 anos no ministério dizendo: rapaz, eu tive muita vontade de abandonar esse negócio. E eu comecei compartilhando por mim. A vontade de desistir de ser pastor foi sempre. Foi quando eu fui chamado. Eu já dizia: não quero não esse negócio. Posso dizer para você que esse chamado de Deus para sermos uma exposição de Deus na terra, para sermos um sermão vivente, esse chamado de Deus, ele tira a gente de uma zona confortável. É por isso que muitos crentes querem que o pastor seja santo, mas eles acham que pode viver de qualquer jeito. E eles fazem assim: não, eu estou numa igreja séria, o pastor lá vive o que prega, mas ele mesmo é uma vergonha para o evangelho. Isso também é uma herança da nossa tradição católica, onde a gente diz assim: o clero precisa ser santo, mas o povo, não, o povo pode viver na bagaceira, né, não? É claro que a gente precisa cobrar mais de quem é líder, e Deus disse isso. Nós seríamos mais cobrados. Quem ensina, quem está na frente, será mais cobrado, haverá um peso maior. Mas não seremos cobrados a mais por causa de santidade. Porque qualquer um que foi chamado por Deus para viver aqui nessa terra como profeta, foi tirado da zona de conforto e foi posto numa posição onde continuamente você está lidando com lutas interiores e com lutas exteriores. E a gente não quer nada que cause em nós desconforto, a gente quer conforto. Nessa hora Deus disse para ele assim: não digas isso, não temas. Dois imperativos negativos, que no hebraico não existe imperativo negativo. Ou seja, isso é uma tradução para o português. Para a gente entender melhor, toda vez que no hebraico existe um negativo que tem a força de um imperativo, é como um aconchego. Ou seja, é o não que é dito, não de forma ríspida, é o não que é dito abraçado. É quando Deus pega você no colo e fala assim: para com isso, filho, não é assim não. Em vez de ser aquela coisa assim, pá, mas por outro lado, esse não que tem força de imperativo é um não que constrange por dentro. Ou seja, depois de você ser consolado em amor pelo não, você então diz assim: é, agora eu vou ter que viver. Por isso, Deus pegou Jeremias, pôs no colo, sentado no trono, pôs no colo e disse para Jeremias: não, não, não. É verdade, você é pequeno, você não consegue. Mas não, Jeremias. Não é a partir daí que vai acontecer, não. Não diga mais isso. Sabe, eu entendo Deus dizendo para Jeremias o que ele disse para mim. Não queira se acomodar. Não arranje desculpas para o seu comodismo pessoal. Você tem que se quebrar. Você tem que se doar. Você tem que se humilhar. Não arranje desculpas. Não diga assim, eu sou pequeno, eu não consigo. Ah, isso não é para mim. Eu não tenho capacidade, eu não tenho eloquência, eu não tenho fala, eu não tenho jeito. Para com isso, que são desculpas para continuar acomodado. Não. E depois ele diz outro não. Eu sei o que é que está passando no seu coração, Jeremias. Jeremias sentadinho no colo, abraçado com Deus. E Deus disse para Jeremias, eu sei muito bem o que é que está rodando aí no seu coração. Você está com medo, cara. Porque toda vez que você tiver que andar pelos caminhos que eu estou lhe propondo, toda vez você vai ficar numa zona desconfortável, você está com medo. Você está com medo de se aventurar pela fé. Você está com medo de andar por caminhos que você não conhece, porque eles são mais altos do que os seus caminhos pessoais. Tenha medo não, Jeremias. Vê o que é que ele diz. Por quê, irmãos? Por quê? Está aqui comigo não? Aqui, ó. Está vendo o 2 ali? O segundo. Aí tem aqui, ó, embaixo. Não digas, depois não temas. Não temas por quê, irmãos? Eu estou contigo, tá? Não tema não. Eu estou contigo. Vamos. Para com essas desculpas. Eu sei que o medo que você sente é verdadeiro, irmão. Eu sei. Eu também sinto. Acho que se tem um sentimento que consegue me acompanhar quase ininterruptamente, é esse, medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Sábado à noite, domingo vou pregar, sábado à noite, a minha esposa em casa e fala assim para os meninos, para os meninos, meus filhos, vamos deixar ele só. Ele está nervoso. Sabe por que eu estou nervoso, irmão? Porque eu não dou conta de pregar. Sexta-feira à noite, sábado vai ter reunião do conselho. Deixa ele lá porque ele está nervoso. Ele precisa orar. Sabe por que eu estou nervoso, irmão? Porque sábado vai ter reunião do conselho. Eu não dou conta. Ah, marcou uma reunião, vai ter a reunião segunda-feira, precisa ter aquela reunião lá para conversar, para resolver. Adivinha como é que eu passo a segunda-feira? Você acha que passa assim, flanando, lá, lá, lá, nervoso, com medo? Rapaz, não vou dar conta, eu não sei fazer isso, como é que eu vou falar essas coisas, como é que eu vou dizer essas coisas? Ah, Deus, eu não sei não, ah, põe outro, por favor, faz, por favor, Deus, eu estou amarelando, Senhor. Aí eu digo para você, irmão, se tem uma coisa que faz sentido para mim, é orar. Porque na oração eu durmo. Eu descanso a tal ponto que eu durmo, eu relaxo. Eu sou visitado pelo Deus vivo. Ele está comigo. Não temas. Não temas. Jeremias, para com as desculpas. Ô Jeremias, eu sei que tu está com medo. Eu sei que tu não sabe como fazer, eu sei. Eu estou olhando para a gente aqui que tem problema familiar. E a pessoa está dizendo assim, eu não sei como resolver isso não, eu não sei não. Eu sei que tem gente aqui que está num imprensado dentro do seu emprego e está falando, eu não sei como fazer isso não, eu não sei como ser testemunha, eu vou pôr em risco o meu pescoço para me cortarem da empresa, ah não, eu tenho medo. Eu vou dizer para você, irmão, cada um com dimensões diferentes, mas eu vivo com medo. Porque é desconfortável estar sendo servo do Senhor. Ai, meu Deus, como é que vai ser isso agora? Ai, Senhor, não. Ai, eu estou nervoso, estou ansioso agora, vou roer as unhas. Eita, Senhor, e agora o bicho vai pegar. Entendeu, irmão? Eu sinto isso demais. Jeremias sentiu, e você sente. O consolo para isso é, eu sou com você. Não tenha medo, eu sou com você. E aí a gente chega no terceiro ato, no qual a gente para. Ele estendeu a mão, ele tocou Jeremias. Você percebeu a conversa no colo? Agora vem um abraço. Você lembra de Isaías, que a gente começou lendo? Quando Isaías viu Deus no trono, que ele se prostrou, ele viu as abas das vestes do Senhor enchendo o trono, a fumaça enchendo o trono, para que ele não pudesse ver a glória de Deus. Ele via, mas via ofuscado pela fumaça. As abas das vestes eram as vitórias, os triunfos, a glória de Deus enchendo o templo. Jeremias pequenininho, ou desculpa, Isaías pequenininho, de joelhos quebrados, quebrado lá diante de Deus. É isso aqui. O Senhor vai lá e toca nele. Toca. Apenas um toque. E alguma coisa se acende. Em Isaías, Deus usou um anjo que tocou uma brasa viva na boca dele para purificá-lo. Na linguagem de Jeremias, Deus encheu a boca dele da palavra de Deus. Eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Eu tinha muita coisa para dizer, tem vários slides ali, mas não me foi permitido, acho que Deus queria... Alô, som? Acho que Deus queria falar isso mesmo. Mas uma coisa que fica nesse final é que se tem um instrumento pelo qual a gente está sempre numa posição confortável dentro do ministério, é a palavra. Quando o que temos na boca como argumento, como razão, é a palavra, nós estamos em paz. Mas quando os argumentos são os nossos, quando o que nós fazemos é a partir das nossas, nosso próprio entendimento, então nós estamos sempre correndo o risco de nos perdermos. Mas aqui diz o texto que para Jeremias, o que vai fazer toda a diferença depois no percurso é que ele tem na boca a palavra de Deus. Sabe, eu tenho percebido que o povo de Deus, mesmo nós somos presbiterianos, somos tidos, né, no meio evangélico como o povo mais que lê mais a Bíblia, o que conhece melhor as doutrinas, essa coisa toda. O quanto a palavra de Deus está perto de você, o quanto a palavra de Deus está no seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. O quanto você tem razões bíblicas para argumentar com a sua alma, para argumentar com o seu casamento, para argumentar com a sua postura. Eu aprendi uma coisa no começo do meu casamento, ainda estou aprendendo, mas essa coisa me visitou no começo do meu casamento. 2 anos casados, eu já estava dando tanto trabalho para minha mulher que eu sinceramente acho que ela já estava querendo desistir. Ela não falou isso para mim não, mas a minha impressão é essa. 2º ano de casamento, a gente teve uma discussão, não foi uma briga, ninguém nem levantou a voz. não estava vendo aquele ambiente brabo, nada disso. Estávamos apenas discutindo um ponto de vista sobre algum assunto. Não me lembro nem qual era o assunto, mas eu lembro onde a gente estava e como a gente estava conversando. Estávamos na sala, sentados no sofá, e um argumentava, o outro contra-argumentava, e estávamos nesse ponto da nossa discussão. Chegou uma hora, ali na sala, que ela se levantou. E quando ela se levantou, ela falou assim: é, não tem jeito, você sempre tem razão. E saiu, e foi para o quarto chorar. Naquela hora eu pensei, de que vale ter razão se eu estou perdendo a minha esposa? De que vale a razão se eu estou perdendo quem eu amo? Deus me visitou naquela hora e falou para mim: você é bom de argumento, mas você não é bom de ter meu espírito. Você é bom de discutir, mas você é arrogante, e meu espírito não habita na arrogância. Você precisa se humilhar, seu cabra. Você precisa que eu lhe preencha. Você não precisa dos seus argumentos nem da sua competência. Você precisa que eu lhe preencha. Eu fui visitado pelo Senhor. Eu me arrependi. Eu chorei. Eu cheguei no quarto, ela estava lá, sentada, quebrada. Eu me sentei no chão. Falei para ela, olhando de baixo para cima. Falei: eu não mereço estar sentado aqui com você. Você tem razão. Eu sou arrogante. Eu sou dono dos meus argumentos. Eu queria lhe pedir perdão. Eu queria lhe pedir ajuda. Minha esposa, me ajude. Me ajude, porque eu sou assim, essa arrogância em pessoa. Mas eu quero ser diferente. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser movido por Deus. Ali a gente fez uma parceria. E minha esposa tem me ajudado. Mas antes de fazer a parceria com ela, eu fiz uma parceria com Deus. E o Espírito tem me ajudado. Tem me ajudado a perder a minha razão para a palavra. Naquele dia eu aprendi a confrontar a mim mesmo. Eu aprendi a me olhar no espelho e dizer para mim mesmo: você está errado, seu cabra. Pare com essa meninice. Pare com essa sem-vergonhice, seu cabra. Você só quer ser aquele que tem razão. Para com isso, se humilha, miserável. Estou falando dos meus embates comigo mesmo. Naquele dia, eu aprendi que se tem alguma coisa que precisa me dominar, não é a minha razão, é o Espírito. Eu queria chamar você, irmão, para diante do trono se apresentar também diante de Deus. E se apresentar para a vocação que Deus lhe chamou. Porque Deus lhe conhece, Deus lhe constituiu profeta às nações, aos povos. Deus expôs você ao mundo. Eu queria chamar você para isso, para se dobrar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Me faz um instrumento das tuas mãos na minha vida, na minha casa. Me faz um instrumento das tuas mãos no lugar onde eu trabalho, na igreja. Me faz um instrumento, Senhor. Eu quero me doar ao Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu te constituí profeta. Eu te consagrei. Eu te preparei. Vem, filho. Vem. Você topa dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Me usa. Eis-me aqui, me usa. Se você topar, eu queria chamar você a sair do seu lugar para vir para aqui para frente, para a gente orar junto hoje nesse culto de consagração. dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, me usa. E o bom de sair do lugar é porque a gente tem que sair da zona de conforto para ir em direção ao Senhor. Se você estiver ouvindo a voz de Deus, sai do seu lugar e venha para cá, eu vou orar. Também dizendo para mim mesmo, Senhor, dizendo para Deus, a partir de mim mesmo, Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Eu me consagro ao Senhor. Amém. Sai do seu lugar e diga isso: olha, eu quero sair da minha zona de conforto. Na capacidade que a gente tem, preenchimento do Espírito, o enchimento do Senhor, o crescimento do Senhor, a abundância do Senhor, mais do que o que a gente pode chegar. Amém. Será que você pode dar as mãos à pessoa que está do seu lado aí? E como povo, e não apenas como indivíduo, já que o Senhor tem nos tocado a tantos, será que a gente pode se consagrar também como igreja e dizer: Senhor, nós queremos abençoar essa terra, queremos abençoar Recife, queremos abençoar o grande Recife, Pernambuco, o mundo que o Senhor nos enviar. Senhor, estamos diante do Teu trono. Olhamos para o Senhor e vemos um grande Deus. Um Deus que vale a pena. O Deus que não desampara, o Deus que não cansa. O Deus que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Ó Senhor, ó grande Deus, maravilhoso Deus, nos rendemos aqui, nos humilhamos diante de Ti. Nós queremos mesmo, Senhor, sair da nossa área de conforto para vivermos pela fé, dependendo do Senhor, prontos para as batalhas da vida, prontos para ouvir a Tua voz. Por isso, ó Deus, nós nos esvaziamos aqui confessando que somos pecadores miseráveis, que não temos condição em nós mesmos, que não há nós o bem que precisamos fazer, não há, Deus. Mas também, Deus, somos instigados pela visitação do Senhor para pedirmos: vem, ó Santo Espírito, inunda nossa alma, enche-nos, habilitando-nos, capacitando-nos, enche-nos de poder, de alegria, de viço, de nova vida, de poder espiritual, de autoridade do Senhor. Enche-nos, aquece-nos, Senhor. Tu disseste, como Jeremias ouviu, tu disseste para nós: eu estou contigo, eu te protejo, eu te guardo, eu te sustento. Oh, maravilhoso Deus, o Senhor é demais. O Senhor é demais. Oh, Senhor, Tu que nos constituíste profetas às nações, Tu que nos constituíste Teu povo, reino e sacerdotes, ó Senhor, nos usa para a Tua glória. O Senhor nos consagrou, o Senhor nos fez santos, o Senhor nos fez sal e luz. Ó Deus, que haja significado nessas palavras, Pai. Faz aquilo que pregamos se tornar em nós caminho de vida, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos. E naquela hora que a gente esmorecer, aquela hora que parece que não tem mais razão, oh, visita-nos de novo com a Tua doçura. Põe-nos de novo no colo e diz para nós: não temas, filho, não temas. Diz para nós: para de argumentar, filho, a minha palavra é suficiente. inunda-nos de novo, e de novo, e de novo, e de novo, a cada dia, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.